Juliette Cairo, mil pés, aguarde a Copa 2014. Charlie, controle. Prossiga com o Charlie, controle. Qual foi a altitude que mantém? Está mantendo 400 pés. Ok, só para informação, eu estou recebendo 100 pés. Cliente, vou subir um pouco. Qual foi o transponder alocado? 0,156. Está presente 500 pés agora. Zero direita, ponto de espera 18,6, 1014, Goviás. Autorizado a colapso no 7, 120 graus, 109. Liga. 1094 agora. 1094. Está mantendo 500 pés. Sente, agora recebo 200. Mantenha quem tiver. Está mantendo. Vitorinha de Juliette. Número 2. Eu 70 ali, decola, pistão 0, 21, 20 graus, 109. Salvador, o Felipe, 5-4-4-7, é da Ravenda. Vitor Juliette vai manter a perna contra o vento, então no... Lima. Qual é o nome do presente, 5-4-4-7? 5, bom voo. 2-3-4-5, obrigado, até daqui a pouco. Tão 3-2 no meio desse via para 2000 pés, hoje 2014. Por exemplo, dia 2000 pés, copia? Autorizado Ilhéus no 180, Whisky 1, pista 1-0, curva direita da El Lede Ilhéus, controle 1-19-35 e o transponder é o 5030, o azul 4033. Tomarei pista livre. Aguardando a autorização para o pouso, passarei os 2-2, obrigado. Alfredo Gilete, no Travessa Sul da Cabeceira 28, faço 360 pela direita, reporta no térmico 360. Travessa 360 pela direita, reportará no térmico, Alfa Vitor Gilete. estacionamento, táxi da decolagem 14, Vitor, Índia, Juliette, bom voo. Whisky Zulu Charlie? Não, autorizado pouso pistão zero. Autorizado pouso pistão zero, baixado e travado, passarelo 2230. Pistão 270, decolou Zulu 5, controle 1-9, decimal 35. 1935, obrigado, boa. O Alfa do Sigilete, faço mais um, 360 pela direita, reporta ao térmico. Vai lá mais um 360, reportar lá no término, Alfa Victor Juliette. Controle, boa tarde, o gol 1270, decola. Gol no 270, contato radar, fala para 360, saída da El. Contato radar, subindo para o 360, é na Arbor Elefa, né? Afirmativo, gol no 270, sai da Arbor, confere. Obrigado. Que Juliette Romeu prossiga. Pronto para a cópia, o Max Juliette Romeu. 500 pés. 500 pés, elevador Lacerda, sobrevoa, decolada 197 com curva à direita, ingressar linha litoral. Controle 1935 e o transponder 0195, Max Juliette Romeu. Reportará, através do Juliette. Ingressionar, reportar, Vitor Juliette. 18-6, acionamento táxi da colagem, Romeu, até regresso. 230, solo 17, direita, solo 1-2-9. Cuidado na direita, 1-2-9, obrigado. Alvo, filho do Gilete, autorizado cruzamento do campo, setor norte, reporta no cruzamento. Reportará após o cruzamento, por favor, de Juliette. 6, completo final, torre 118-6, bom pouso. 18-6, boa tarde. 3. Baixar travado. 3-2-1-6, reporte checado. Confirme, o reporte? 3 checado, reporte 3 checado, 3-2-1-6. 3 vezes, baixar travado, está 3-2-1-6. Autorizado pouso, pistão 0, vento 1-3. Alfa Vitor Juliette, acaba de cruzar, pistão. Pouso, pistão 0, está 3-2-1-6. Alfa Vitor Juliette, controle 1-9, decimal 3-5. Controle 1-1-9, decimal 3-5, Alfa Vitor Juliette. Correto. 4-3, chame pronto, 6-3. Para o Juliette, 2-2-3-0. Juliette, remota 14. Juliette, remota 14. 2-2-3-0. Juliette, decolar o da 17. Alfa Vitor Juliette, mil pés, corredor forte, reporte 20 milhas. Mateu no mil pés, corredor forte, reportará 20 mil milhas, a 20 milhas, Alfa Vitor Juliette. Mike Juliette Romeu, só confirmando, prossegue com o BO do Litoral Sul. Gente, táxi autorizado, reporta para ingresso na 17. F54, boa tarde, acione a edificação desse ao 050, vigilância e a chegada mais. Jet 6741, boa tarde, o ajuste no 094, aguarde só um instante a cópia. Não desça 4 mil pés, via bom, se ajuste no 094, está 9396. Autorizado e reporta no ponto de espera da 17 para ingresso. 228, obrigado, boa tarde. Boa. Romeu autorizado a alinhar e decolar. Pista 17, o vento 130 graus, 09 nós. 3216, solo aos 22, liberando via eco, solo 121, decimal 9. 219, né? Portão 1 autorizado, Azul Chemtax. Salvador, 732, no meio, então. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 32. Romeu fora. Mike Juliette Romeu, decolar 223, controle em 119, decimal 35, tem um bom voo. 935, grato, seu regresso. Muito boa tarde, é o papá, papá, Mike Juliette Romeu, decolar 217, na sua escuta. Em escuta permanente 510, Mike Juliette Romeu, corrigindo sobre voo. Elevador Lacerda. Direto pro setor. Autorizado da presente DCT, elevador Lacerda, na escuta permanente do controle Romeu. Corinthians Juliette autorizado a alinhar e decolar. Pista 17, vento 140 graus, 10 nós. Nomeia Alfa Juliette, portão 9. Jet 6741, no copia? Ok, Guarulhos 340, a rota é Opus Zulu 21, pista 1-0, curva à direita, saída a Arbor, transição Elefa, controle 119, decimal 35 e o transponder é o 5041, o Webjet 6741. Também pronto, 6741. Índia Juliette, decolado aos 25, controle transfere 119, decimal 35, bom voo. 1935, até regresso ao trabalho, fica Índia Juliette. Controle Salvador, está passando, Vitor Índia Juliette, decolando, se escuta. Vitor Índia Juliette, no meu bairro, corredor Axé, pode falar da barra. Pode falar da barra, Vitor Índia Juliette. Se o senhor for no externo, direto da presente, o senhor vai ter que fazer o procedimento completo. Não é interessante nem para mim, nem para o senhor. Foi na proa de duna, descendo 2 mil pés sem restrições, ajuste MI 14. Nas 3 na feira. Duna, vai descer para 2 mil pés, 1-0 no 4, 9-3, 9-6. Espera 18-6, MI 14, um bom viagem. Espera, 26, 06. Me escuta permanente, Mike e Juliette Romero. Solo Salvador, 35490, paga puxa zona leve. Pátio 3 autorizado, trip chame táxi. Então olha táxi, 35490. 033, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, o vento 1-3, 0 graus, 099. Voo 754, sem restrições em TAP, desce a 3 mil pés, ajuste 1-0 no 4. A do Web, chame táxi. Maravilha. 754, prossiga. 3 mil, 1014 no ajuste, sem restrições. 3 mil, 1014, 754. Sanoa 396, autorizada final do IRF X-Way, reporte estabilizado, localizador. Paciente, autorizado, reportará estabilizado na IRF, 9396. F6721, desce a 4 mil pés, ajuste no 0 no 4, sem restrições em fato. 4 mil, 4 mil, 4 mil. Azul 4033, decolado 30, controle 1 no 9.35, bom voo. 1935, Azul 4033. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4033. Azul 4033, boa tarde, contato radar, sobe 180, saída da El. 80 na El. Alô, Salvador, 35490, 49 a bordo, 13:20, autonomia alterna Aracaju. 5490, táxi em frente, via pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera 18612, vai seguir a aeronave da Webjet, que está puxando o pátio principal. Gente, seguirá o Webjet, corrigindo, autonomia é 4:20. Bom, 754, desça 2000, autorizado sinal do ILS X-Ray. 2000, autorizado X-Ray, não tem interessante. Está na 396 Torre, 1-9-8-6-12 é bom pouco. 1-9-8-6-12 é grava. Gol no 754, redução indicada, 1-7-0 baixo. Aí está a redução no 754. Tá 9396, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 099, cheque trem. 4 horas, alternando com... Direita, ponte espera 18612, 1014, 6741, boa viagem. Obrigado, Zé Bom. 7741, prossiga. Eu passarei 2230, aguarde a cópia, o ajuste 10014. O trip 5490 segue o Webjet, ponto espera 186, 1014, uma boa viagem. Bem-vindo, Webjet, 1014, ajuste, na 12, ponto espera, obrigado, na capacidade. Aquilo Zulu, autorizado cruzamento da 1735, prossegue via Quebec, Mike, e na Lima chama o solo em 121.9 para prosseguir até o Pátio 3. No 754 está seguindo o tráfego, 12 horas 5 milhas, um Airbus 320. Reduza para aproximação, faça cheque pré-pouso, chame torre, 1-9-8-6, com pouso. 18-6, no 74. Gente, o Webjet 6741 não mantém ponto de espera da 1-0. Será. Tá uma descendo passando pra nós. Bom, no 754, sim, continua a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste no 0 no 4. Ok. 1094, aguardando o seu 1754. Aquilo Zulu, parte 3 autorizado. Meia, solo 36, libere próxima direita via Fox, chama solo no 21, decimal 9. Tá entrando na Fox, no 219, 939. É o 941, confirme. Boa tarde, senhor. Identificação desse é o 0620. Vigilância, chegada amarela. 941. 0620. Alfa Vitor Juliette, corredor forte, Interlagos. Reporte vertical da rotatória. Chame 1918 decimal 35. Corrige 1919 35. Boa tarde, a identificação desse é o 050, vigilância de chegada amarela do 4076. Felipe 5490, boa tarde, mantém ponto de espera da 10. Vamos pegar um ponto de espera da 10. 754, solo 38, liberando via Eco, solo no 21, decimal 9. Eco 219, 754. Webjet 6741, vento 1, 10 graus 099, livre decolagem pista 10. Portão 11, 939. Portão 11, graças. Zero livre, para informação, Boeing da companhia iniciando rolagem. Continua aguardando, ameaça 2. 5, décima 1. Alterna no 3325, bom voo.